É que eu sou hot, hot. É que eu sou hot. Quer comer algo diferente? Pois então venha para o Hot Dogs! Aqui você vai encontrar hot dogs com diversos sabores nos tamanhos de 20 centímetros, 30 centímetros e o tamanho família de 60 centímetros. O maior de Fortaleza! Nosso dogão é gigante, mas o preço é pequeno. Ficou com água na boca? Pois então venha nos visitar. Ficamos localizados na Avenida Boulevard 3, em frente à Casa 311, ao lado do Espetinho do Denis, no Conjunto São Cristóvão. Chame os amigos para comer esse dogão gigante. Vocês só vão encontrar hot dog desse tamanho no Hot Dogs-se. Hot Dogs-se, do tamanho da sua fome. É que eu sou hot, hot. É que eu sou hot. Quer comer algo diferente? Pois então venha para o Hot Dogs! Aqui você vai encontrar hot dogs com diversos sabores nos tamanhos de 20 centímetros, 30 centímetros e o tamanho família de 60 centímetros. O maior de Fortaleza! Nosso dogão é gigante, mas o preço é pequeno. Ficou com água na boca? Pois então venha nos visitar. Ficamos localizados na Avenida Boulevard 3, em frente à Casa 311, ao lado do Espetinho do Denis, no Conjunto São Cristóvão. Chame os amigos para comer esse dogão gigante. Vocês só vão encontrar hot dog desse tamanho no Hot Dogs-se. Hot Dogs-se, o tamanho da sua fome.